Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 3315-0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme, Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Olá, queridos filhos da Hora da Misericórdia, que estão comigo neste sábado. Você sabe que foi Deus que fez tudo, né? Quando eu decidi gravar essa música, ela foi gravada pela primeira vez pela grande cantora Amelinha. Eu fiz questão de gravar essa música para lembrar as pessoas. Quem foi que fez tudo? Quem? O homem? Deus. Foi Deus que tudo fez. Foi Deus quem fez você. Vamos escutar um pouquinho? Foi Deus quem fez você. Foi Deus quem fez você. Foi Deus quem fez o amor. Filhos queridos, como é importante a gente ter essa noção que tudo dele veio e para ele tudo há de voltar. Escute esse testemunho. Você também pode ligar, olha, 0-operadora 41-8401-0909. Você pode ligar a hora que você quiser, mas escutemos o que foi deixado. Padre, eu tenho a agradecer que eu sou uma pessoa muito feliz e muito abençoada por Deus. Minha família é perfeita e eu, padre, estou conseguindo uma vitória. Eu fazia programas para sobreviver e hoje já arrumei um emprego, estou à procura de uma pessoa ideal para mim. Amém, padre. Graças a Deus. Graças a ti pela graça recebida. De Costa Rica, Mato Grosso do Sul. É, a gente fica sem palavras, né? Obrigado, Senhor, por ter agido nessa vida. Ela descobriu que foi Deus que agiu na vida dela. Foi Deus que a fez. Bíblia aberta. Cartilha de oração. Vem me iluminar. Contra fatos, não tem argumentos. Diante de um testemunho desse, você, incrédulo, vai argumentar o quê? Em ti vou me abandonar. Vou me abandonar, Senhor, porque está chegando o segundo domingo da quaresma. Amanhã, gente, ó, faz favor, caminho da missa, não é caminho da roça, não, é caminho da igreja. Invade o meu coração. E o texto de hoje é Mateus 5, 43 a 48, Mateus 5, 43 a 48. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e perseguem. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazei de extraordinário? Sede perfeitos, como vosso Pai do céu é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos queridos, preste muita atenção, filhas. Como o Evangelho hoje vem de contramão ao que nós fazemos. A sensação que eu tenho é... Você já passou por uma avenida chamada Rápida? É uma avenida onde é um sentido só, né? E os carros têm que andar rápido, tanto que chama Via Rápida. A sensação que eu tenho de ser cristão é você pegar o carro nessa Via Rápida e vir do contra. Você já imaginou essa cena? Todos os carros numa velocidade e você contramão. É suicídio. Você pensou, não é? Ser cristão é suicídio. Como assim, padre? Ser cristão verdadeiramente é ser um mártir em potencial. É um martírio. Porque olha o que Jesus diz. A lei diz: ame teu próximo e odeie teu inimigo. Mas eu vos digo, Jesus está dando algo novo: amai teu inimigo. Faça o bem para quem te odeia. Está escutando, José, Dona Maria, Dona Zefinha? Está escutando? Fazei o bem ao quem te caluniou, quem te difamou, quem te puxou o tapete, quem te deu uma palavra de desaforo, te fez. Ame, perdoe e reze por essa pessoa. E olha, Jesus vai além. Porque só amar aqueles que te amam, que diferente você é. Até os pecadores fazem isso. Seja perfeito, como o Pai é perfeito. Quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu só para os justos. Ele morreu também pelos pecadores. Que doar a vida pelo irmão. Tá escutando? Presta atenção! De amor maior não há. Amai vossos inimigos. A vida. Fazei o bem aos que vos odeiam. Eis que eu vos dou. Escuta lá, aumenta o som ali pra mim. Mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Orai pelos que vos maltratam. É, meus irmãos, é andar em contramão. Por isso, ser cristão não é para todo mundo. Não é para quem quer. É para quem deseja tomar a cruz e seguir Jesus. Você entende essa frase de Jesus agora? Tome a sua cruz e me siga. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros. Como eu vos tenho amado. Parece que tem gente que entende que é amassai-vos uns aos outros. Não, é amai-vos. Vamos pedir ao som dessa música que Deus nos abençoe neste sábado. Como é que está a tua família, hein? Por falar nisso, como é que está dentro de casa? Como é que está o diálogo? Como é que está o perdão? Ser uma pessoa que vive emburrada dentro de casa também é uma forma de desamor, viu? Você sempre aquela pessoa encrenqueira, briguenta, também é uma forma de desamor. Abençoai, Senhor, a água, as roupas dos enfermos, as fotos de família e todos os objetos. Mas, Senhor, hoje abençoai-nos para que saibamos amar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso até amanhã, porque é de domingo a domingo.